Papai, poderia informar o vento pro Papai Juliette Papá? O vento é sul, 180 graus, 08 nós. A pista está livre, todos autorizados, 917. Papá, Juliette Papá. Ciente, livre pouso 917, Papá Juliette Papá. Cidade 6326, Laguna. Autorizada para Juduna, desça para 2010, ajuste no 0 no 1, autorizada a sinal do procedimento LS X-Ray, já está estabilizado. Ok, Duna, 2010, no 0 no 1, autorizada X-Ray, pode estabilizar, 6326. Salvador, Oxenaia 6315, pronto para espera da 1-0. Oxenaia 6315 autorizado a alinhar e manter 1-0. Alinhe e mantém na pista 1-0, Oxenaia 6315. O Papá Juliette Papá no solo 1127, vai tocar o pátio. Informações. 1964, acionando identificação, ciente do desvio, desça para o nível de voo no 20. Confirme por quantas milhas vai manter essa proa. Vai descer na final 20 e mais 12 milhas que é quantidade que vai direito. Seja após desvio, vou ir na proa de Bomed, gol 1964. Após Bomed. 31954, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. 31954, 3.000 pés, no 0 no 1. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra 9 Bebeto, passou nível de voo no 85. Sierra 9 Bebeto, abaixo para chamar o centro. Na 6315 no 5, decolado aos 29, chama o controle, 198. 198, Oxenaia 63, no 5, uma boa tarde. Ana Weber Vitor, após desvio, vou ir na proa do Quebec Vitor 001 e chame o centro Recife em 126, decimal 0. Gente, após desvio, vai voar na proa do Quebec Vitor 001, chamará Recife, que é a 9 Vitor para tomar. Salvador, Oxenaia 6315, nação 1. Oxenaia 6315, contato radar, soltar o nível de voo 360 via saída da São Bruno. 360 via São Bruno, Oxenaia 6315. 1164, desça para o nível de voo 050, se tiver condições autorizadas, vai TAP. 050 e TAP, 1164. atingido 3.000, pode prosseguir 2.000, tá 3.054. 3.054, redução 2.109, desça para 2.010, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reparte estabilizado. Abduzindo 2.10, 2.000, vai informar estabilizado, tá 3.054. Estabilizou, roxa 63, 2.000. Roxana 63.26, torre 1.98, decimal 95. 1.98, 95, obrigado, minha 3.26. Controle, Max Serra, Golf 7 já, Centena solicita sinal 1.05, quantos visuais? Escutar o meu Max Serra Golf, plano IFR modificado no 733, com uma tendência de voo no 05, confirme a prioridade para o destino? A questão vai ser pro Amumba e após manter a proa 300, assim de contornar a formação aqui, não vai poder voar a VATAP não. 36, Max Serra Golf. Está com estimado 1.630, Max Serra Golf. 7, pouso no 630 copiado, Max Serra Golf. Atenção, 1.830, Zulu. Ok, 1.830. Salvador, muito boa tarde, o Azul 275. Azul 2795, boa tarde, autorizada a chegada a mão, reporte unidade de descida, o ajuste Salvador 1.09. 1.0.1.1, descida, solicita, já no ponto ideal, descida, chegada a mão. Azul 2795, desça e mantenha nível de voo 1.20. Vai descendo para 1.20, 2.75. Afirmo, tá 3.054. 3.054, chama a torre, 1.98, decimal 95. 1.98, 95, tá 3.054. 1.164, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.1, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, por 0.1, reportará estabilizado, 1.164. Salvador, tá 3.154, final da 1.0. Teste na 3154, aguarde a pista livre, ajuste no 0.1. No 0.1, aguarde essa 3154. Teste, chama para o ataque, será coordenado a pista 35, a decolar, a saída será a mesma. Na minha 326, no solo aos 36, chame o solo 219. 219, minha 326. Zona 54, pouso autorizado na 1.0, vem até 1.70 graus, 0.7 nós. Autorizado pouso 1.0, só tá em zona 54. 0193, a linha mantém no zero. Mais quantas milhas? Senhorita, no mínimo mais umas 50, 60 milhas, né? Após pro o destino. Quem fez, Mike Trevor? Senhorita, Mike Trevor. 5, confirme se tem algum desvio previsto à sua esquerda? A princípio não, o azul das 7-5. Este 2795 desça para 050, ajuste no 091 e forma o tráfego 9 horas, 15 milhas, rumo noroeste, mantendo o nível de voo no 05, é um Cirrus 22. Ciente, o azul 2795 vai descendo para 050. Decolado aos 40, controle agora 19.8. 19.8, 3.93. 3.93, decolou, salvo, dedo, soclo. 3.193, contato radarco para o nível de voo 340, via saída São Bruno. Salvo, ano, tá? 3.93 ou 340, tô atrás de voar, valendo, tá presente? 3.93, autorizado, valendo. Direita brasileira, tá? 3.93. Estabilizado, 1.964. 1.964, última minha torre, 1.98, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. 2 Salvador, boa tarde, voo 1.164. 1.964, autorizado pouso, 1.0, venta 1.80 graus, 07 nós. E depois, baixa aí pra voo, 1.964. Nova Papa Charlie, está autorizado o táxi via Papá e o controle autorizou, é da Coragem 35. Saída é Momo, pode direto para a Radial 290. Livre táxi, Champagne Grand. Azul 2795, desça para 2006, um ajuste no 091, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Repatará estabilizado, descendo para 2.000 pés, com ajustado no 019, o azul 275. Delta Papa Charlie, está autorizado o táxi, via 35, chame a aliado e pronto. Controle, o Mike Serra Golf, a pegar pro 310. 3 Mike Serra Golf autorizado. Mike Serra Golf, agora a 45 milhas no oeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife. Em 126.0, alterne 126.85. 90 Papa Charlie, aguarde para decolar, hein? Papa Charlie está autorizado a decolar da 35, o vento é 190 graus com 4 nós. Salvador, boa tarde, é o Xanar 6142, pronto, ponto 0190. O Xanar 6142, veio decolagem, 10, o vento é 190 graus, 4 nós, formou Embraer 190, da Azul, a 9 milhas da 10. Livre decolagem de 1-0, ciente do tráfego, você não é 6142. O Xanã 6142, estou ratificando o tráfego, é um ATR da Azul. Ciente. Com campo à vista. Ciente Azul 2715, torre 198, decimal 95. Confirma a torre? Chame a torre em 118, decimal 95. 118.95, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, papapá, novembro, papachari, decolou 35 na perfil da Momo. Papapá, novembro, papachari, boa tarde, contato radar, para o nível de voo 400, via saída Momo. 400, Momo, novembro, papachari. Mantenha o ponto de espera, o azul 2790. Mantenha o ponto de espera, 2790. Quando possível, confirme a prioridade para o destino. O 2795, fui LS, baixado para baixo. Teste azul 2795, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0-1-1. 1-0, 1-1, aguardando a autorização de pouso. Gente, papapá, no VB, papa Charlie, aguarde ainda para a modificação, mantenha então a saída, aguarde. Manteremos o Momo, não vem papa Charlie. O 3193, chama o Centro Recife, tem 125, decima 1. 251, Recife, tá, 3193, boa. Azul 719, pouso autorizado, 910. Venta 180 graus, 079. Ciente, pouso autorizado para o azul 2, 715. Senai Melano 42, decolado aos 49, controle 19-8. 19-8, Melano 42, boa. Controle Salvador, boa tarde, Senai Melano 42. Melano 42, boa tarde, prossiga conforme autorizado, ainda negativo contato radar. Controle Salvador, Sotara 2733, passou na cone a sua escuta, copiou a sua aí. Sotara 2733, passou na posição Conde, está em contato radar. Foi na proa de bomba, para que você está chegada a bomba e a parte de viagem descida, o ajuste em Salvador no 09. Agora autoriza a realizar o aeronave para treinamento. Teste prossegue inicialmente na chegada, mas a frente será autorizado o aeronave, o Força Aero 2733. Controle o papapá novembro Papa Charlie. Sim, para o controle. Papapá novembro Papa Charlie, solicita se possível após nome direto destino 299, pegue a radial. Vocês estão usando a coordenada com o centro Recife, mantenha a princípio essa proa novembro Papa Charlie. Confirme, por favor. Estamos ainda coordenando a sua mudança de destino com o centro Recife, mantenha ainda essa proa base para voar direto. Afirmativo. Chinei 6142, está em contato radar, cruzando 3.000 pés, mantendo o voo 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, o 6142. Controle autoriza a sua na proa de bomba e indústria de informação. Autorizado para bomba. 432, bomba. Autorizado 2, 7, 9, 0. November, Papa Charlie, autorizado modificação do destino para a Serra November Delta Hotel. Suba e mantenha nível de voo 320, aguardando 400, voe direto destino. Positivo 320, aguardando 400, voando direto destino, November Papa Charlie. Tá pronto. Chinelo 6321, mantenha o ponto de espera. Poxa, na minha 321, ali mantém, 1-0. Ali mantém a pistão no 0, poxa, na minha 321. Como é que o Brasil antes prossiga? Continuamente para avião, está na área do centro, permanece na frequência do centro e 1.25 decimal 1. Controle Salvador Azul 2790, boa tarde, cruzou 1.000 pés, saída Momo. Azul 2790, boa tarde, contato radar, ficou para o nível de voo 160 via saída Momo. 160 via saída Momo, está dentro da restrição a 15 DME. Da restrição de altitude, Azul 2790. Restrição, muito obrigado. Ocean 6321 está autorizado a decolar da 10, venta 180 graus 079. Na decolagem, Ocean 6321. Como é que é o 44 estacionamento? Quem não questione, chame táxi. Táxi. Temos 097, aceno identificação, está autorizado desvio, repasse ao término, desça e mantém o nível de voo 120. Então, perto do desvio, poderia voar por hoje pelo para trabalhar para a gente. Autorizado, porém, repasse ao término do desvio, aprovando pelo longo 1097. Pelo, repassaria a plano, muito obrigado, um bom momento para a informação. Papapá November, Papa Charlie, chama o Centro Recife, 126, decimal 0. 1260, Recife, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Chana 6321. Vitor, Índio, Juliette, 7, táxi via Pátio, chame na, no Porto Espera, dá um 7. Via Pátio, na Porto Espera, na Pátio. Eu acho que é o Mike Yankee, autorizado o táxi, fique atento a um tráfego que já está taxiando aí no pátio 4, reposta no ponto de espera. Vai reportar no ponto de espera até avisar com o Vitor. Tente manter o ponto de espera, Vitorinho e Juliette. Tango, Vitor Índio Juliette, autorizado, ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Vitor Índio Juliette, copiou a torre? Primo, quem chamou? Papadango Lima, uniforme Tango, livre acionamento, chama pronto pro táxi. Ah, já tá acionado, por conta, pronto pro táxi. Lima, uniforme Tango, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Papadango Vitor, Índio e Juliette, autorizado decolar pistão no 7, vento 180 graus, 05 nós. Papadango Vitor Índio Juliette, decolado 59, farol de Itapuã, chame controle, 119, decimal 8. Para essa Salvador, o Azul 2790, após o Momo, seria possível voar direto no Foz? 2790, confirma para o ideal para o destino? Claro. Ideal, ideal para dentro, o Foz seria 300. Sim, Azul 2790 está presente autorizado, voar direto do destino. Direto do destino, muito obrigado. Voar no pelo, voar agora. 7097. Convista de Juliette, decolou de Salvador, se escuta. Passando 810, parabéns. Atacando o vetorinho de Juliette, prossiga no corredor Axé, o número 10, reparte passando Farol da Barra. Seria a porta Farol da Barra do seu serviço. Patrulho, vetor 2 a 3, eu solicito apelo para evitar formação de serviço. 2733, autorizado pelo amparo de Gio, reparte unidade descida. Aero 2733, desça para o nível de voo 050. Ponto 050, 2733. No 097, desça para 4000 pés, o ajuste no 091. Máximo desce no 091, voo no 097. Gol 2009, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali, Matheus no zero, gol 2009. 6314, acena identificação, autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060, ajuste no 091. 060, via Bomed 1, 063. Chanel 6321, efetuando desvio aí, esperando a prova 275 para evitar formações. 7321, autorizado desvio, confirme por quantas milhas já mantém a prova? Até mais ou menos através de MUPEV. Prefeito. Babadango Lima, uniforme Tango, autorizado decolar pistão 7, vento 190 graus, 079. Decolagem. Então, vou na prova de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, desço para o nível de voo 070, o ajuste em Salvador no 09. 109, o ajuste descendo para 070, para a chegada Bomed 1, o Mike Bravia. Chanel 6321, chame o centro Recife, em 126, decimal 0. 260, Chanel 6321. Como 097, após pelo desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Cliente, após pelourinha, desça para 2000 pés, voo 097. Tango Lima e uniforme Tango decolado 04, chame agora o controle 119 decimal 8. Controle 119-8, muito obrigado, boa tarde, limite Marta. Uniforme Tango decolou, está na frente, contato 5173. Tango Lima e uniforme Tango, contato radar, foi para o nível de voo 200 via saída Arbono. Arbono 200. Chinam via Arbor, Lima de Bata. Mike Yank voltou para a posição, agora vai cortar e chama para a lateral da mão. Viagem. Quem? Acho que é Mike Yank. Certo. O 2009 autorizado decolar pistão no 0, vento 8-0 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, pista 1-0, volta 0, 1-0 mais. Está indo no desvio mais que Bravinha. Está passando Lima e uniforme, então não confirma para ideal para o destino? Poderia confirmar? Confirma para ideal para o destino, Lima e uniforme, Tango? 260, essa é que eu estou mantendo aqui. Você está autorizado para direto ao destino, Lima e uniforme, Tango? Direto ao destino, Lima e uniforme, Tango, e está livre da ascensão, tá? Ele me fala com o aguarde, mantendo a 3 mil pés. Mantendo 3 mil, guardado. Já tem uma vitória de ASMS, tem sequência livre da presente. Azul 2790, chame o centro Recife, 1226.85. 2685.2790, obrigado. 19.8 para 2009, obrigado. Torre Salvador, é o azul 4065, boa tarde, quanto espera da Bravo, pronto? Azul 4065, autorizado alinhar e manter pistão a zero. Ali mantém 4065. E meu voo 2009? Torre está por adição, voo. Ok, seja autorizado, vai direto para o voo. Livre 2009. 1097, informa o tráfego 11 horas, 13 milhas rumo oeste, mantendo 3 mil pés, é um Bravo Eco, 9 tangos. Sete, voo 1097. Para 4 mil pés, o ajuste 1091. Sendo para 4 mil pés, com 1011273. Mike Bravo Yankee. Estou na 6314, desce para 4 mil pés, ajuste no 091. 4 mil com no 011, 6314. 79. Duna 314, dá presente, voe direto posição Duna. Quando Duna, 6314. boa tarde, com a atmosfera da 10. Azul 4065, decolado ao 10, chame agora o controle 119, decimal 8. Controle agora 119,8. 1659, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera agora, 1659. Autorizado, X-Ray reportará. Estabilizado, minha 3 não para. Controle de saída, Salvador, boa tarde, Azul 4065, nação. Azul 4065, contato radar, sou para o nível de voo 320, via saída São Bruno. Via saída São Bruno até o 320, Azul 4065. Ah, estabilizado IADS, gol 1097. 1097, torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Boa tarde, gol 1097 na final, ILS, pista 1-0. Gol 1097, avistado, QNH 10 no 1, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 0612 de nós. Livre pouso, gol 1097. Sim. Boa, 250 agora, 235. 3250, estação vetor para o sequenciamento, para o A250, limite radial 300, VR de Salvador. Limite 300, Salvador, dessa precisa. Sabatongo mais de Bravo Yankee, voe direto posição Duna, desça para 3000 pés, o ajuste no 09. Direto para Duna, descendo para 3000, ajustado no 09, Mike Bravo Yankee. Centro Recife, 125, décima 1. 251, Golo 659, autorizada, linha era manter, pistão na 0. Aí mantém a 0, golo 659. No 097, no solo 13, libere a direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 9. 219, vai chamar agora. Gol 659, reautorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 089. A gente decola o gol 1659. Sobre 1761, vocês mantêm nível de voo no 45, acione o código transponder 54 no 6. Acione 3761, qual o nível que solicita? Gente. R$2.000, autorizado a assinar o procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Começando para 2000, autorizando o procedimento X-Ray, repassar estabilizado, Mike Bravianca. Força aérea 2733, desça para 3.000 pés, o ajuste permanece no 091. Descendo para 3.000 pés, desça 36. Motor de voo, 1659. 1659, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Via São Bruno, 360. Azul 2761, submantém nível de voo 320. E vou ir na proa de Remig, Romeu, Eco, Mike, India Golf. Cenário 63 no 4 estabilizado. Obrigado, 4.2 aguardo. Cenário 63 no 4, torre 1.895. 1.895, 6.3.4. Cenário 2733, informa o novo limite, radial 290 de Salvador. 290-273. Azul 4462 está em contato radar agora a 52 milhas sudeste de Salvador. Está na proa de Bomed para a chegada Bomed 1. Reporte unidade de descida. 24462 desce para o nível de voo 050. O ajuste em Salvador no 091. 050-1041. 02733 curva à esquerda para o 210. Limite radial 280 de Salvador. Chamadas aí sem resposta, tá baixado e travado na final. Oxalá 63 no 4, autorizado pouso, pistola 0, vento 1970 graus, 089. Livre pouso, pistola 0, Oxalá 63 no 4. Frequência 126, decimal 0, Lima, uniforme Tango. 1260, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4065, chama o centro Recife, 125, decimal 1. Recife agora, 125, azul 2761, chama o centro Recife, 126, decimal 0. 260, azul 2761, boa tarde. Boa tarde. Passaram 2733, nessa uma navegação na proa do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizada a final do procedimento RNAV e reporte estabilizado. Solicito agora o X-Ray, que já está na estabilizando aqui, 2733. Ser autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Manter 1-0, 834. Esquerda 140, descendo para 2000, reportará estabilizado 2733. Azul 6314, no solo 19, libera a direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 9. 219, o Chanel 6314. Pistão 884, autorizado decolar, pistola 0, vento 1,80 graus, 089. Livre decolar, pistola 0, 1,884. Gente, confirme a sua velocidade de escada? 120 no momento. Quer que eu aumente? Se eu tiver condições, até 1,50 nós para seguir na aproximação, o Força Aérea 2733. Quem é que vai até 1,50? Estabilizado, Mike Bravianca. Já tenho o Mike Bravianca, chame a torre 198, decimal 95. Bianca. Forçada por Mike Bravianca. Salvador de Mike Bravianchi. Sapatango Mike Bravianchi, continua a aproximação, aguardando autorização. Mike Bravianchi, a possibilidade após sim para circular pela direita para pouso no 97? O Mike Bravianchi tem condições de realizar uma base curta, o 97? Afirmo. Gente, o Mike Bravianchi chama para o cancelamento. Chamará. Voo 984, decolado aos 21, chame o controle, 199, decimal 8. 198884. Papel vocal, Lima, Lima, Fox, livre acionamento, chame pronto táxi. Torre, o Santos, 3567, ponto de espera, dono 0 pronto. Santos, 3567, mantém o ponto de espera. Para mudança de regras, o Mike Bravianchi prosseguindo para o 97. Sapatango Mike Bravianchi, cancelado os 21 no curva esquerda, base curta pela direita 17, reporte final. Data final, Mike Bravianchi. Então 3567, autorizado alinhar e manter pista, correção, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Ali decola da 10, da 3567. No 1 e reduz a velocidade para 210 nós. 3.010, reduzido, nós 2.462. Sapatango Mike Bravianchi, avistado, autorizado, pouso, pista 97, vento 170 graus, 099. Gente, livre pouso para o Mike Bravianchi. Quero 2733, chame agora a torre, 198, decimal 95. 198, decimal 95, 2733. Uno 659, chama o centro Recife, em 125, decimal 1. Recife, decimal 1, boa. Código 4462, eu sou para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, já está estabilizado. 2 dias, sobre estabilizado na X-Ray, do 4462. Sapatango Mike Bravianchi, solos 23, confirme o pátio. Afirma, autorizado backtrack e reporte livrando Mike Bravianchi. Catará livrando Mike Bravianchi. Então 3567, decolado 23, chame agora controle, 199, decimal 8. 98, boa tarde. Visão com campo, eu sou 36. Sou 02733, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 09 nós. Autorizado pouso, sou 02733, cabeceira no 0. Eu dargo 1. Temos 360, tá 350. Mike Bravianchi, ciente, boa tarde.